nosso amor rolou. Foi uma tarde de verão, seu olhar tocou meu coração. Eu não consigo imaginar que com um simples olhar eu fosse me apaixonar. Um amor tão inocente invadiu meu coração, avassalador, um oceano de emoção. Volta, eu não quero te perder. Volta, eu não consigo mais ficar sem você. Volta, eu não quero te Volta, eu não consigo mais ficar sem você. Eu te prometo, amor, o impossível eu vou fazer. Mas não desiste, não. Quando a gente ama é pra valer. Volta, eu não quero te perder. Volta, eu não consigo mais ficar sem você. Volta, eu não quero te perder. Volta, eu não consigo mais ficar sem você. Tocou meu coração. Eu não consigo imaginar que com um simples olhar eu fosse me apaixonar. Um amor tão inocente invadiu meu coração, avassalador, um oceano de emoção. Volta, eu não quero te perder. Volta, eu não consigo mais ficar sem você. Volta, eu não quero te perder. Volta, eu te prometo, amor. Eu vou fazer, mas não desiste, não. Quando a gente ama é pra valer. Volta, eu não quero te perder. Volta, eu não consigo mais ficar sem você. Volta, eu não quero te perder. Volta. Sei que suas lembranças ainda está presente em mim. Nunca imaginei que um dia fosse amar assim. Volta, eu não quero te perder. Volta, eu não consigo mais ficar sem você.